Confiante na vitória, Gnello? Confiante, confiante. Olha a vitória aí, olha a vida da vitória. Vamos falar aqui com a organiza aí. O senhor esteve no Gama agora, como é que foi a movimentação? Chefe, estou no Gama em Santa Maria. Tá bem, tá bacana, bem organizado. E agora à tarde o senhor vai em quais zonais? Eu vou em praticamente, todas aí. Gama, Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Samambaia. Estamos confiantes, né? Tá bem, muito bem organizado, né? A prévia, a urna eletrônica dá uma estrutura de organização muito, muito boa, com tranquilidade. Eu estive em Santa Maria e no Gama agora, antes de vir para cá. E aí já dá para perceber uma boa organização lá na votação já. Vai sim. Aí o grande esforço nosso é esse, né? Concluído esse processo agora, é unir o partido, apresentar uma candidata oficial à sociedade e começar a organizar uma aliança para disputar o governo do Distrito Federal. Aí vamos imediatamente procurar os partidos aliados, ou nossos partidos, digamos, do nosso campo, para poder organizar essa unidade. Mas a primeira coisa, o pré-requisito é a nossa unidade interna, após o resultado aqui dessa eleição. Você acha que as denúncias que saíram contra o senhor enfraqueceram a sua campanha? Eu acho que não, fortaleceu, porque as denúncias foram absolutamente desmoralizadas. E só mostrou que eram denúncias feitas para tentar interferir com a prévia do PT, mas já como foi esclarecido completamente, só ficou um sentimento muito grande da militância, que era uma tentativa de me tirar da disputa, né? Então isso aí foi, até fortaleceu a minha candidatura. Certo. E as investigações internas do partido sobre se as denúncias tinham sido internas, chegaram a alguma conclusão já? Não, isso não. Isso a gente já não tem esse. Isso nós não temos elementos para, né, para colocar. O partido vai ainda continuar investigando isso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Foi uma luta aí pra valer. E até a vitória. Logo mais. Daqui às 18 horas. Eu acredito que logo depois das 17 horas, né, a gente começa a apuração.